tão pouco tempo pra buscar entender o sentido. Rapidamente tudo muda sem ter percebido. O tempo vai e leva junto as recordações. O tempo vem e traz com ele as imperfeições. De modo inesperado a vida escolhe outra rota. Estremece a sua base e te apresenta a derrota. Segundos passam e você sequer dá atenção. As horas correm sem esperar a sua ação. Os dias vão, momentos ficam, se eternizam, os anos voam. E quem disse que eles ligam? O tempo não para, não espera por ninguém. O tempo te mostra como é gostar de alguém. Se preocupar, passar o bem, seja a quem for. Se interessar, estender a mão sem criar rancor. Senhor que muda cada um com seus ensinamentos. Somente o tempo, somente o tempo. Ficou para trás, já não volta mais. E hoje o que eu quero é encontrar a minha paz. Buscar correr atrás, viver e nada mais. Provar só pra mim mesmo que eu posso, sou capaz. Ficou para trás, já não volta mais. E hoje o que eu quero é encontrar a minha paz. Buscar correr atrás, viver e nada mais. Provar só pra mim mesmo que eu posso, sou capaz. Eu lembro bem, na rua Cesária Alvim. Moleque novo, não pensava que podia ter um fim. Pois quem diria que o tempo passava? Pois quem avisou que no futuro se modificara? Impiedoso só me deixa saudade no peito. Ele passou e quando eu vi não era o mesmo jeito. De se pensar, de se agir, conflito de gerações. Hoje interesse é fama e multidões. Nada é pra sempre, bem que um dia eu ouvi que lá na frente oposições viriam emergir. O tempo passa e nem me alertei. Que tudo vai na velocidade de um trem. Somos reféns da nossa própria incapacidade de enxergar as coisas com maturidade. Por isso deixo um pouco da minha essência, pra que recorde seja sua influência. Ficou para trás, já não volta mais. E hoje o que eu quero é encontrar a minha paz. Buscar correr atrás, viver e nada mais. Provar só pra mim mesmo que eu posso, sou capaz. Ficou para trás, já não volta mais. E hoje o que eu quero é encontrar a minha paz. Buscar correr atrás, viver e nada mais. Provar só pra mim mesmo que eu posso, sou capaz. Já não volta mais. Encontrar a minha paz, viver, viver, provar que eu sou capaz. Já não volta mais. Encontrar a minha paz, viver, viver, provar que eu sou capaz. Provar que eu sou capaz. Provar que eu sou capaz.